Esculachou apresenta Jornal Irracional. Boa noite. Maradona veio ao Brasil e comeu feijoada. Na volta, teve uma crise de gases no aeroporto. 54 voos foram cancelados e 16 atrasaram. Indústria fonográfica confirma: Roberto Justus vai lançar novo CD. E 7 parentes dele terão direito a tratamento psicológico. Brincadeira de mau gosto com torcedores do São Paulo. Distribuíram na porta do Morumbi convites para um mês grátis de sauna gay. E não vão poder contar com a torcida por 4 jogos como mandante. Além da falta de torcida após aceitar o convite, o São Paulo ainda foi eleito o pior clube de 2013. Vasco e Corinthians vão recorrer. Uma boa noite. Jornal Irracional.